Então Caralho, que merda. vamos lá então. Acabei de pisar em cima de um pedaço de gelatina que eu tinha De derrubado aqui. pudim. Cara, eu acabei de pegar uma estatueta do Pau Pai Pai, velho. Isso aqui tá muito legal. Ah, cara, tá, o papai é foda, velho. Vamos Eu começar. tenho um boneco do Piccolo. Tá, vamos De começar. pelúcia que eu ganhei. Senão a gente não termina hoje. Eu tenho que acordar cedo. É, bora, bora. Eu Bora lá. também, velho. Eu virei chefe agora, eu tenho que chegar cedo, tenho que dar exemplo. Se fode aí. Caralho, que foda essa história. Não, peraí. Não, pera, vamos voltar aqui. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Beliches! Eu sou o Evandro Louco e aqui comigo temos os vermes insolentes de sempre, Sirvini! Malditos! Todos irão morrer perante o meu poder! Temos também o Flammer! É... Novakin! Novakin! Não, não é Dragonborn, não? Temos também o Zwaist! Eu devejo uma calfinha. Temos também o Godokin, também conhecido como Edson. É. Mamãe, no céu tem. No céu tem cururim e morreu. No céu tem tal pompom. É, pompom. Então, e temos aqui também hoje um convidado especialista em Dragon Ball. Temos o Thiago, também conhecido como Barry White nos comentários. Polando-se todos, Frieza tem três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Boa. Ai, caralho. Então, galera, há muito tempo, de um longínquo tempo, muito distante numa galáxia, a gente gravou um podcast sobre a saga dos Saiyajins, do Dragon Ball. E a gente lá no MRZI ainda, tem o link aí nos... Tem o link aí no post. Então a gente resolveu fazer a segunda parte. Vamos dar continuidade. Começar com a saga do Frieza, né? Começando de onde a gente parou. Então, galera, vamos seguir o baile. Não, esse é outro site. Opa! Lambda! Vou deixar assim a abertura. Delícia, delícia, delícia, Michis! Estamos começando mais um... Vem, a Michis! A Michiscast! Eu sou o Bruno Henrique e... Não, não, eu sou o Jovem Amish. Jovem Amish. Caralho, vou mudar de nick do hoje. Tá o cu vindo lá. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Então, galera, começando aqui de onde a gente parou, final da saga dos Saiyajins. Vegeta foi embora. Quem pode continuar aí pra mim? Thiago, tu que é o convidado. Pô, velho, eu vou avisar logo duas coisas. Eu falo Saiyajin e eu falo Vegeta, tá ligado? Então não estranhe. É... Então, a saga dos Saiyajins termina com Goku todo fudido e deixando o Vegeta ir embora, né? Pro voltar pro planeta dele lá, o que ele acha que é o planeta dele, mas na verdade é um plot maior, né? Que ele tá voltando pro Frieza. Só que pra merda maior, o que ele não sabia é que o transmissor dele acabou avisando ao Frieza que tinha essas esferas do dragão em Namekusei, tá ligado? Que eles só comentam no. Durante a luta, saga né? dos Saiyajins. Exato, então a galera acaba se reunindo pra ver como é que podem fazer pra ir pro planeta de Namekusei, pra usar as esferas do dragão lá e ressuscitar os buchas que morreram na Terra. Cara, tipo, não tem necessidade, né, cara? Pois é, tipo, eu não ressuscitaria o caos, tá ligado? Caos. Caralho. O Yant, tá ligado? O Yant é legal, cara. Morreu, cara, é importante, né? Yajirobe... Não, o Yajirobe saiu vivo, morre, porra. Ele morre nunca, fez a melhor cena do Dragon Ball, pô. Que é ele cortando o rabo do Vegeta e logo na sequência pedindo, dizendo que admira muito ele, tá ligado? Ele cortou do maldito, eu me identifico muito com aquele bicho, velho. Voltou com a piada, voltar com a piada do outro podcast, que ele cortou o rabo do macaco, né? Pois é, então nesse meio tempo, Goku tá todo fodido, tá todo engessado, quebrou todos os ossos, até o osso do cu. E a galera acaba descobrindo que Piccolo e Kami-sama eram extraterrestres, né? Vieram do nome dele. Então depois de explodirem duas naves. Como é que as naves dos Saiyajins que estavam na Terra? Essa do Nappa e a do. É a do Nappa, Vegeta. Né? Eu acho que a do Nappa quebra sozinho. Eu não lembro, velho. O Gohan quebrou do Raditz. É verdade. Isso. Pois é, então. Fazem o incrível trio. Fazem um incrível trio: Bulma, Kuririn e Gohan. Mas antes, Gohan que tira aquele cabelo maloqueiro dele pra virar... Mas antes disso, Thiago... Antes de dizer qualquer coisa, psicopata. Aquele cabelinho do Gohan... Antes disso aparece o psicopata do Sr. Popo dizendo que tem uma nave. Ah, é, velho? Essa cena é muito errada. Ah, é, tem a nave do... Kami-sama? Eu tenho um colega que o apelido dele é Sr. Popo, eu vou mostrar pro cara. Não, melhor não. Caralho, qual é o nome do maluco, velho? Aquela cena é muito errada, cara, porque ele pega e leva a Bulma pra um lugar deserto, nossa. E ela fala, tá ligado? Jack tá me levando, né, cara? Aí descobre lá a nave do. A nave do, que trouxe o Kami-sama pra Terra, né? Cara, mas antes de qualquer coisa, só pra deixar bem claro, aquele cabelinho do Gohan, cara. É muito escroto, velho. Cara, aquele cabelinho do Gohan é um segredo de infância que me... que me persegue até hoje, cara. Eu usava aquele cabelinho do Gohan, velho. Eu odeio aquele cabelo, cara. Eu tinha cabelinho de tigelinha, era corte cogumelo que eles chamavam. Por isso, cara, aquilo é horrível, meu. Horrível, cara. Tinha um cara que a gente chamava com ele de cabeça de pinto. Eu sei que é difícil alguém aí que tá ouvindo a gente ter filho. Mas se você tiver... Não faça isso com seu filho, cara. Não faça isso com a criança. Essa merda com a criança. Não faz isso. Não faz essa merda com o filho da criança, cara. Ela não tem escolha. Não faz isso com ela. Só isso. Pronto. Acabei. Continuando. Pô, então, o pessoal acha a nave da Bulma. Exato. E ela faz os cálculos e percebe que... Na verdade, dá pra ir, tá ligado? Com medo deles era quanto tempo ia demorar se eles construíssem usando o foguete mais rápido que eles tinham lá na Terra. Sim. Com a tecnologia humana. Leva tempo pra caralho. Aí eles descobrem que a nave do Kami-sama chega em 5 segundos em Júpiter. Então, meio que tem lógica, tá ligado? Pra eles irem pra lá, iam demorar só 2 meses. E nesse meio tempo, Goku ficou sem nenhuma semente dos deuses. Ele fica lá todo fodido, tendo que aguentar a Chichi no pé dele todo dia, porque ela tá mandando o Gohan embora e o Gohan leva, sei lá, 10 mil quilos de material escolar, tá ligado? Pra continuar. O boy tem 4 anos e já estudou mais do que eu já estudei em toda a minha vida. Só uma pergunta, é nessa saga que tem a cena deles tentando dar uma injeção no Goku? É nessa parte que tem essa cena? Acho que o Goku tá todo engessado e daí aparece uma enfermeira com uma injeção e, tipo, uma das coisas que o Goku mais tem medo na vida dele é injeção. Ele meio que fica bom na hora assim e sai correndo pra mulher. Injeção e a mulher dele, né? As duas coisas que metem mais medo. É. Mas essa parte é foda, cara, porque essa parte foi a que começou os filler interminável e fudido, que eles não chegavam nunca em Namekusei, né, cara? Cara, a fase de Namekusei é a fase mais conhecida como a fase da enrolação do Dragon Ball, velho. Ah, cara, é muito, velho. É. Assim, tirando a luta de Frieza, mas eu ainda acho que essa saga perde pro Caminho da Serpente, velho. Nossa, o Caminho da Serpente é maneiro, cara. Aquelas minhas vias batendo ele, cara. Como é que se mata, cara? É muito doido. É, brincadeira de planeta russa, né? Aquilo não, é muito bom. É muito chato aquilo, cara. Eu particularmente, eu prefiro a saga de Namekusei. Não, cara, a parte do Caminho da Serpente tem aquele episódio legal que o Goku cai no inferno. Inferno. Aí tem aquela fruta que não pode comer e tal, e ele tá mandando ver na fruta, ficando forte. Não, então, eles acabam indo pro... A gente pode pular muita merda aqui. Eles ficam o Kuririn vai treinando mentalmente com o Gohan. Você tinha que entender esse negócio de treinar mentalmente, né? É, pô, eu também, velho. Mentalmente, porra. Não, mas isso é explicado antes da saga dos Saiyajins, quando eles vão pra. Acho que eles vão na base do Kami-sama, eles ficam fazendo esse treinamento mental. Uhum. Em uma sala lá especial que mostra. É, na sala, isso, na sala lá. Ele treina com o onde eles lutam, tipo, com. Eles lutam contra, tipo, entre aspas, uns Saiyajins que. Seriam de uma realidade, só que tipo, na verdade é só na mente deles. Sim, sim. Então tem até essa parte lá. Daí, eles lá, tomam um couro, né? Começam. Eles tomam um couro. Sim. Né? E daí eles vêm e aí o cara fala assim, ah, esses são os Saiyajins mais fracos que poderiam existir. Já foram existiram na sociedade. É. Ah, acabou de atualizar a foto do Edson aqui. Vocês estão ligados que eu tô falando devagar porque eu tô realmente procurando a foto do meu colega. Cara, que merda. É um apelido do Playtime, tá ligado? É tanto que eu não tô conseguindo achar a foto do maluco porque eu só lembro do apelido dele, que era Senhor Popo. E eu tenho certeza que tu tá Senhor Popo na merda. Facebook. Mas então, galera, É essa fase que começa, assim, com mais força a corrida armamentista de Dragon Ball, né, cara? Porque... É, velho. Que os caras começam, assim, a... Que sempre teve esse negócio de ficar mais forte, mas nessa fase começou a... É, num curto período de tempo, eles, tipo, que meio que você parar pra acompanhar, o Dragon Ball pequeno, desde o início até a luta contra Piccolo... O segundo Piccolo, ele é... A faixa de poder dele é baixa, tá ligado? Só que quando chega nessa saga, tipo, do final do Saiyajins até o final da saga de Frieza, não tem um número exato, tá ligado? Pra dizer quanto aumentou. Antigamente aparecia, né? Tipo, tu ia ter que pesquisar até em site na época, assim, de Dragon Ball, tinha lá... Pô, eu sei de cabeça, Tipo, o nível de poder é tantos mil, o nível de poder... Cara, depois da Freezer, não tinha mais o que... Já não tinha mais como contar, cara. Tinha que contabilizar. Cagaram com aquela porra. É, era muito... O nível era muito absurdo. Pois é, ó... Vocês lembram qual era o máximo que chegaram de poder? Nossa, 8 mil! Depende, qual saga? Se era um milhão, um bilhão, uma coisa assim. Não, eu acho não. Que eles chegaram a tentar escanear o Goku lá em Namekusei mesmo. Lá em Namekusei. Aí eles viram foi a última vez que tentaram usar o... Em Namekusei, o máximo que conseguiram foi 180 mil, que foi o Ginyu. Aí o scooter quebrou. Só que no final do scooter não funciona pra porra, né? Só quebra essa merda. Pois é, e o dele era especial, tá ligado? Que o dele era o Freeza Pad justamente pra poder medir o nível da galera que tá muito acima. Que normalmente essas porcarias quebravam com o cara acima de 30 mil de poder, tá ligado? Sim, sim. Mas no final da saga do Freeza. Grande coisa. Mesmo desculpa. É, a galera que trabalhava com manutenção dessa merda aí, tipo, tinha se fudido violento já, né? Pois é, velho. Porque o emprego deles já era uma bosta e o chefe deles era um escroto, então. Não faziam um nada de galáctico, cara. É. Pois é, então. Eu acho que no final da saga de Freeza, Goku tá com 1.250.000, um negócio assim, que Freeza, 100% do poder dele era 1 milhão, tá ligado? Aham. Uhum. Então era uma coisa absurda assim. É tanto que Goku era o segundo ser mais poderoso, porque o segundo anterior era Ginyu, que tinha 120 mil. É sempre assim, né? Tipo... Sim, mas, tipo, cronologicamente falando, os malucos chegam no planeta Namekusei, né? Kuririn, Gohan e Bulma. Bulma que viajou 95% do espaço de calcinha. Oh. Mas eu tava com Gohan. Sandra Bullock também, cara. Sandra Bullock. Olha aí a rima escondida aí. Gohan que é um moleque e Kuririn que não machuca ninguém. É. O Kuririn ficou carequinha fácil ali, hein? Ela dormir de perna aberta tava fácil. Ele ia morrer, acho que o que tem de... O que tem de... De hentai, né? Hentai. Contando essas histórias aí. Essa fase tem muita coisa, cara. A galera já faz normalmente. Imagina quando dá um incentivo. É, exatamente. Mas então eles chegaram, então, eles chegaram lá. E aí? Pô, eles chegaram lá e descobriram que o... Que já tinha maluco lá, tá ligado? Que era a galera do Freeza, tava eliminando todas as vilas, tá ligado? Eles tentaram descobrir pelo sentido Ki, né? Que é outra coisa que eu acho que termina nessa saga. A galera, só os humanos e os amigos deles que conseguiam sentir pelo Ki. O resto todo mundo que ainda tinha. Eu acho que ainda tinha um lance da. É aí que eles estavam começando a esconder o Ki deles. Dos androids e tal. Uhum. É. Sim. É, porque. O que aumentava, né? Só que os caras lá da Força Especial do Freeze e tal, eles não sabiam identificar o Ki por Freeze. É, nenhum deles sabia. O único, não, o único é o scooter mesmo. Por isso que eles usavam o scooter, né? É o Capitão de Ovidita. Exato, que ele aprende na Terra. E mesmo aí... assim, tem momentos durante a saga que é até quando o Gohan tenta se esconder com uma das Dragon Balls que... O Vegeta só não descobre o Gohan porque pula uma baleia na hora. Aí o Vegeta fala, porra, eu ainda não consigo ler direito esse negócio de poder, tá ligado? Aham. Tá certo. Não, o esquadrão, a força especial do caralho, cara. O esquadrão, velho. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Pera aí, vamos seguir a ordem aqui dos acontecimentos. Mas eu achei engraçado, tipo assim, chegou o Bulma e o Gohan e eles achando assim, tipo, ah, é só catar as Dragon Ball. Quando eles começaram a sentir presença do Vegeta, sentir presença do Freezer, eles, cara, tão fudido, né, velho? Tão fudido. Pois é, tipo, o cara com o cu na mão, né, velho? Depois. Sim, cara, recém-chegado já tava. Eles pousam e sentem a presença do Vegeta, tá ligado? Já tava suando frio já no negócio. Pois é, e o pior, né, que venceram numa cagada. Fila da gaita, por causa do Goku, né? E Goku tá a 2 meses de distância da terra deles. Pois é, que puta merda. Nesse 35 episódios. Exato. E nesse meio tempo, o pai da Bulma começou a... pegou os restos da nave do Goku, que ele chegou na Terra, e começa a construir uma nave maior pra ele poder vir treinando. Isso, e como ela tem tecnologia Saiyajin, ela vai demorar... Em torno de 7 dias pra chegar no... Chegar no planeta Namekusei. Cerca de 20 episódios. Não, cerca de 120, tá ligado? Porque 120 episódios, treinando no famigerado... A gravidade ampliada, né? É isso que eu ia falar, cara. Gravidade ampliada e as colunas daquele negócio de vídeo da mancha pra não ceder, né? Pois é, velho. Era um salão que aguentava a gravidade. Que beleza. Tá certo. E agora, cara, agora essa parte eu não lembro direito o que teve. Foi uma enrolaçada de troca de. Eu sei que. Eu lembro que o Freezer mandou os capangas lá dele pegar o Vegeta, uma coisa assim, não era? É, porque assim que eles chegam, eles pensam em se esconder. Só que aparece 2 buchas, tá ligado? Tipo, menos de 500 de poder de luta e estouram a nave do. Do Freeza, da Bulma, tá ligado? Isso. E porque eles tinham. Assim que eles sentiram o poder gigante do Freeza, eles, vamos catar a mula e daqui a um ano a gente volta, tá ligado? Pra ressuscitar a galera. Vai fazer o quê? A gente não pode enfrentar esses malucos sozinho. Só que no momento que eles decidem isso, aparecem 2 buches e estoura uma nave, tá ligado? Isso, exato. Aí, coincide com eles tentarem se esconder pra ver como é que vão consertar a nave. Com o Vegeta chegando no planeta e correndo atrás também das esferas, tá ligado? Aí é quando a gente é apresentado ao Freeza. É, que o Vegeta quer botar no rabo do Freeza. Exato. E o Freeza já tá de saco cheio dele já, porque já tá começando a ficar desconfiado já. Pois é, porque meio que ele mantinha o Vegeta pelo poder, pela influência política, tá ligado? Que ele era... um dos últimos da raça dele, só que não faz meio que lógica, tá ligado? Porque ele não tem essa influência. Porque cara, ele já temia aquela profecia do Super Saiyajin, né, cara? Pois ele temia o lance da profecia, mas, tipo, porra, o cara destruiu o planeta inteiro dos Saiyajins, cara. Ele tinha em cima de quem, né? Sei lá. Ele usava, estranho. Ele usava o Saiyajin pra dominar o planeta mesmo. Sim, ele era o Saiyajin. Ele era o capitão que ficava na casa e mandava putinha pra todo o trabalho. O Vegeta era a putinha dele. E o Nappa? Isso que é legal, né? O Freeza, ele tinha um esquema de imobiliário... intergaláctico, cara. Né, cara? Ele era uma máfia imobiliária intergaláctica, né, cara? Ele era, exato, ele era da Cova Nova intergaláctica, cara. Ele... ele vendia planetas, cara. Ele ia lá, matava a civilização que tava lá e vendia planetas, cara. Com licença, mas toda nossa intergaláctica tem que ser tag, viu? Será? Pois é, aí... meio que eles... acabam indo pra uma vila muito próxima de onde tava o Freeza. Aí a gente vê também o Dodoria e o... Zarbon. O Zarbon, nunca lembro o nome dele. Ah, eu tenho uma raiva desses dois, cara, que tu não tem ideia, velho. Cara, eu gosto do Dodoria pela forma que ele morre pro Vegeta, tá ligado? O Vegeta pega ele pelos dois braços, bota pra trás, tá ligado? Aqui, meu irmão, eu fiz muito aquilo em coleguinha meu, tá ligado? No colégio. Tô esquecendo. E eu fiz judô a minha vida toda. Maluco vinha, eu dava um... empurrava ele, botava ele de costas, pegava mesmo assim o braço, botava os pés atrás, tá ligado? Ele ficava torcendo, tá ligado? Sou muito por aí, retardado. Filho da mãe. Caralho, velho. Mas o... pois é, eles acabam vendo que o Freeza tá eliminando todos os habitantes do planeta, né? Já que os habitantes não querem entregar as Dragon Balls. Então, qual é o plano deles? Eles vão de vila em vila vendo como eles não sabem pra que lado estão e nem ninguém do planeta quer falar. Eles vão pra onde tem uma grande concentração de energia. Sim. Então, um dos velhos lá, ele percebe que os cabas só conseguem sentir o poder mediante o scooter. Ele vai dar uma de maluco lá, estoura o scooter de todo mundo. E acaba morrendo, que eu acho que é o Zarbon que mata ele. Não, é o Dodoria que mata ele. E quando eles vão matar um pirralhinho, um pequeno Piccolo lá, o Gohan e o Kuririn acabam entrando no meio. O Gohan, porque o Kuririn ia deixar o Kuririn morrer. Exato. O Kuririn ia olhar pro lado, não, mas ele tem um Ki muito poderoso. Não, o Kuririn já tava ficando mula, velho. Ele só foi porque ele sabia que a surra que ele ia levar de... da Titi ia ser muito maior, tá ligado? Ele foi ajudar o boy. É nessa saga que a gente acaba se apegando bastante ao Gohan, né, cara? Porque ele faz muita coisa que, sei lá, que o cara que tá ali assistindo faria, sabe? Tipo, o Kuririn é um cagão, velho. É que na saga dos Saiyajins, o Gohan só fazia merda, tá ligado? Tipo... pois é, ele meio que se redime. Ele era muito covarde na saga anterior. Exato. E nessa ele... agora ele decide botar o pau na mesa, né, cara? É, não, ele viu que ele consegue dar porrada, né, cara? Que ele tem cérebro, inclusive, né? Que é uma coisa difícil ali. Consegue dar porrada e ele começa a agir, cara. Porque, não, não dá pra entender, é um molequinho, né, cara? Porra. Ele tinha. Pois é, ele ainda é um guri de 5 anos, tá ligado? Por mais que pareça, por mais que ele seja mais bombado que todos nós jamais seremos, ele ainda é um guri de 5 anos. Ele não é humano. E o que mais irrita? Sabe o que mais irrita, cara? É que tipo, o Kuririn tem a idade do Goku e ele age pior do que uma criança, velho. Pois é, ele é mais bosta, né, cara? E ele é o humano mais poderoso do universo. Não esqueçam disso. Mas ele só pior é que ele só se torna o mais poderoso por causa dessa saga. Que o grande ancião do planeta acaba despertando todo e qualquer poder que ele tenha, tá ligado? Porque se depender do treinamento dele natural, ele não ia aumentar muita coisa, não. Uma pergunta, o Tenshinhan não é humano? Ele é mais forte. Dizem que ele é de uma outra raça lá do... Não, ele é. Não, ele é humano também, só que. Ele é aquela raça louca que tu não inventava antes, cara. É. Tipo, cara, tem. O presidente é um cachorro, cara. Não dá pra. Não dá pra gostar muito isso. Não, tipo, agora eu acabei de pensar que o Tenshinhan é mais fraco que o Kuririn. É, de certa forma, Ele tem um bom motivo pro ataque, tá ligado? Ele tem um super ataque destrutivo, mas ele em força física, se você for parar pra olhar números mesmo e de coerência da série, o Kuririn é mais forte, tá ligado? Não que isso faça sentido. Isso é um bom motivo pro suicídio, no caso do... Por isso que o Yant eu não ligo em ficar morto muito tempo. Não, mas é que o Yant ainda tem o caos, tá ligado? Pra consolar. O caos ainda é mais fraco que o Yant. É. O garoto tá. O Yant é o mais esperto de todos. Ele resolve se aposentar, né, cara? É, exatamente. Exatamente, cara. Ele percebe que essas brigas já saíram da liga dele totalmente. Cara, foda-se essa porra. Ele pegou, pois é, na verdade, pegou a Buma ainda. Ele pegou a Buma ainda. Pois é. Pegou um tempão, cara. E pegou antes. Vou comer mulher, cara. O petista dá um Big Bang Attack, né? Exatamente. Big Bang Attack. E não engravidou ela, né? Cara, eu tenho a impressão que a Bulma violentou o Vegeta, cara. Eu também acho isso. Também acho isso. Mas pô, então... e nesse meio tempo, o pessoal que morreu na Terra acabou indo lá pro planeta do Senhor Kaiô. Pra fazer nada, né, cara? Não, foram treinar. Supostamente, né, treinar, cara. Treinar pra quê? Porque ninguém voltou com Kaioken, ninguém voltou com porra nenhuma, tá ligado? Ele não ensinou Junk Dama, não ensinou porra. Não, ele ensinou Kaioken pra eles, cara. O Yantia usa o Kaioken uma hora. É. Se não me quando? Eles aprendem, cara. Eu acho que eles são uns bosta, mano. Botou um macaco pra treinar os caras. Não, macaco pra treinar. Vamos, vai. Persegue o macaco. Vai, depois persegue o Dragon, que é o Grelo. Cara, o vocês que manjam da versão japonesa, o nome do macaco na versão japonesa é Sr. Bubbles? É Bubbles, acho que é Bubbles. Caralho, cara, porque é o nome do macaco pro Michael Jackson, né? Caralho! Caraca, eu nunca tinha pensado nessa referência, tá ligado? Eu sei que o Toriyama era muito fã de Ayrton Senna. Ele era fã de Fórmula 1 e do Ayrton Senna. Tem acho que umas três capas de Dragon Ball que é o Goku no Marlboro lá no Fórmula 1. Eu lembro as capas dele de Marlboro não, Fórmula cara. Tem que ser Derby. Se não for Derby, não melhor. Marlboro não trabalha. A McLaren com patrocínio da Marlboro. Mas então eles. Tá continuando aí, eles salvaram lá o Dendê, né? Pois é, aí meio que eles descobrem. Porque esse Dendê não rola com acarajé. Toda vez que falava do Dendê, eu pensava assim. Esse filho da puta é baiano, sei lá. É o Todd, tá ligado? O bicho. Pois é, e meio que o Vegeta começa a usar meio que o mesmo plano do Freeza, só que o Freeza ainda para pra conversar com a galera. O Vegeta chega destruindo tudo, tá ligado? Sim. Ele não quer nem saber. O Kuririn consegue. O Kuririn e o Gohan acabam passando, sei lá, uns 2-3 dias só percebendo a movimentação da galera pra ver o que é que eles vão fazer. Uhum. E eles percebem que um monte de Ki sumiu numa parte que o Vegeta tinha ido. Só que eles viram o Vegeta passando e não viu nenhuma Dragon Ball. Então o Gohan vai lá buscar, porque eles têm o radar, né? Sim. E diferente de todos, a galera, os humanos têm o radar das esferas do dragão. E aí o da Terra funciona igual do Namekusei. Conveniente. Pois é, how convenient. A conveniência do roteiro, né, cara? Pois é, nesse meio tempo o Vegeta mata o Dodoria, tá ligado? Da mesma maneira que eu torturava meus amigos no colégio. Toma um pau dos Arbon, né? Thiago? Não, Thiago caiu. Foi o Thiago? Thiago. Enquanto isso, deixa eu passar uma imagem legal pra vocês aqui, vai estar no post, tá, gente? É porque como ninguém tá lembrando exatamente, né, cara? O Thiago tá conduzindo o filme do negócio. Afinal, se a gente chamou o especialista, vamos usufruir dos conhecimentos dele até a última gota, né, cara? É bom ver que nossas tradições mais importantes não se vaíram, né, cara? A gente sempre bota convidado pra falar pra caralho. Puta que pariu, internet de pobre do caralho. Porra, mas é pra isso que serve o convidado, cara. Exatamente. Tem um Freeza xeromoco nessa imagem. Não, meu irmão. Caralho, tá abrindo aqui, meu. Essa imagem é grande. Puta que pariu. Caralho, que. Nossa! Que alguém é essa, velho? Como é o nome desse vídeo, mãe? Nossa, não vai carregar hoje isso aqui. Caralho, que medo, velho. Caralho, tá. Eu tô com medo que tá carregando aos poucos a imagem, cara. Tá muito demorado. É muito escroto hoje. Caralho. Não vai pra receber. Não, cara, que tá, tá ligado? Tá parecendo o Capitão Planeta, só que vermelho. Não, cara. Velho. Cara, que escroto. Isso aí vai ser falado mais rápido. O, o Butter é o mais rápido do, do mundo. Olha, olha ali, cara, as tintas tinta perdendo. É o Zaito da perna dele. Easy. E Butter ataca o Goku. Nunca vou esquecer do nome desse episódio. Cara, isso era muito irritante, velho. Era muito irritante os nomes dos episódios, cara. Não, Butter os ataca... episódios eram retardados, tá ligado? Por que assistir se tu já sabe o que vai acontecer através do... O nome dos episódios é legal, mano. Ah, Butter de é tipo... Kuririn. Exato. Céu leva o soco. É, Goku mata a Frieza. Como era um negócio assim, cara? Ai! O Vegeta tomou um pau do Zé. Pois é, o Frieza manda colocar ele na câmera lá, pra recuperar. Enquanto isso, o Kuririn e o Gohan tem o super plano de ir pro o grande patriarca, né? Que o Dendê fala lá que ele tem uma Dragon Ball e possivelmente poderia ajudar eles. Só que nesse meio do caminho, eles vão andando, que é pra não aumentar o poder, porque eles não sabem que o Vegeta tá na câmara, né? E não pode sentir o poder. Não pode se mover. Só que nesse meio tempo, o Vegeta acorda mais cedo do que a galera pensou que ele ia se recuperar. Rouba as esferas que o Frieza já... Não, mas ele é essa hora que ele acorda já chutando o pau da barraca e sendo braço. Pois é, velho. Foda. Ele faz um plano escroto, que ele explode a nave, finge que vai fugir, se esconde. Aí o Frieza manda o Zarbon atrás dele. Eles estão sem scooter, Eles estão sem scooter porque pois estão sem scooter, lá destruiu tudo. Exato. E o Vegeta vai e rouba as 5 esferas do dragão que já estavam com o Frieza. Então tem uma esfera do... Tem 5 com o Vegeta. Uma com o Gohan. E uma com o Grande Patriarca. Que tá indo com o Kuririn. Junto com o Dendê. Tão indo lá pra pegar. Nesse caminho, o... Como é o nome dele? Do filho da puta. O Kuririn. Ele conhece o Grande Patriarca. Ele conhece o irmão gêmeo do Piccolo. É o Neo. Cara, eu só lembro do Dragon Ball. Cara, eu acho DBZ a Bridget, cara. Eu só lembro do DBZ a Bridget. Vocês assistem o a Bridget, não? Assim, não. O Patriarca só gritava assim. Vem limpar meu. Vem limpar aqui minhas dobras, tá ligado? Ah, mas o Neo era. O Neo era o guerreiro. Esse Neo era o guerreiro do Namekusei mais poderoso, né? Isso. Exato, ele era da. Tipo, da raça guerreira, tá ligado? Do Namekusei, que a maioria lá, tipo, Dendê, era o mágicozinho, tá ligado? Tipo, ele só fazia macumbazinha e tal. Fazia macumba. Tava em 3 dias, né? Era baiano. O Dendê era baiano, fazia macumba. Caralho. Processo com o Super Amish. Vou mandar pro teu site lá. Manda pro jovem. Manda esse processo pro jovem Amish. Não, cara. Pois é, então quando ele chega lá, o Grande Patriarca diz que tá quase morrendo. E possivelmente eles não vão nem ter tempo de reunir todas, tá ligado? Que ele vai morrer antes. Só que pra isso ele vai e desperta o poder do Kuririn, o Kuririn fica pensando que virou o super guerreiro. É muito aumentou em um, velho. Aumentou em um ponto. Ele aumentou de 2 pra 3,5, tá ligado? E agora é o. Agora ele consegue abrir o vidro do palmito. Ele tá achando o cara foda. Usando o Kiezan, tá ligado? Pois é, e aí ele vai e fala com o patriarca e diz, né? Pergunta se. Ele pode despertar esse poder sem sofrer nenhum mal. E ele pergunta se não pode trazer o Gohan, né, pra despertar o poder. Só que nesse meio do caminho, quando ele tá voltando, empolgado com os novos superpoderes que ele tem, o Vegeta sente o poder do bicho e vai atrás dele. E ele não se toca, que ele tá levando já a Dragon Ball, né? O Vegeta vai, rouba e ainda tira onda com ele, tá ligado? Aí ele diz, não, quando eu... Fica imortal, eu vou lá e destruo aquele seu planetinha de morta. E vai embora, pensando só que ele esquece que o Gohan... Ele não sabe que o Gohan roubou a esfera do dragão lá que ele tinha conseguido. E... No final das contas, o Kuririn consegue chegar, pega o Gohan... E leva de volta pro Grande Patriarca. O Vegeta sente o poder do Kuririn estourando, né? E se toca que o Gohan possivelmente roubou a esfera do dragão dele. A última que tava faltando. Nesse meio tempo, o Vegeta encontra com o Zarbo. Derrota ele na forma sapo, o grande sapo. Que é muito escroto aquela forma dele. E o Kuririn acaba levando o Gohan lá pro grande patriarca, que desperta o poder dele também. Nesse período, o Freeza tem um mau pressentimento e ele acaba chamando as forças especiais de Neo. E o Goku tá tipo... O negócio fica sensacional. Exato. Pra mim, a melhor parte é a partir do momento que chega a galera das forças especiais de Neo. Cara, eu posso só... Antes de falarem das forças especiais de Neo, eu preciso dizer uma coisa. Eu odeio... Eu simplesmente odeio de morte o Rikun, cara. Eu odeio ele. Rikun! Rikun! Cara, eu não lembro o nome. Cara, eu cara, velho. Rikun era o grandalhão, cara. Era o gigante. Era o grandalhão. Só tava raio pela ruivo, boca. Só tava raio pela boca. Retardado. Que é ruivo e tem o cabelo de É ruivo. Né? Ele tem, é porque ele tem cabelo de tigelinha, né? Ah, é. É uma tigelinha também. Eu não gostava daquele sapo de papo. É, cara, tem um coqueiro, na verdade. No gordo. É, não é... Caralho, velho, que fotos escrotas vocês mandaram. Eu tô vendo agora. Caralho, velho, que escroto. Que merda, velho. Puta que pariu. Olha que decadente. Olha eles tocando o Guitar Hero aqui, o sei lá o que é. Tá no bandinho. Olha o cara que tá fazendo Rock o gordinho, tá ligado? O Zuzão, cara. O Azuzão, cara, tá na cara de mandando ver na guitarra. Guitarra do Rock Band, né, cara? É, here I am, rock like a hurricane. Corrinha do Guitar Hero. O Trunks curtindo lá do fundo. Lá. Olha a cara do Gnil, cara. Tipo, ele tá tocando Daystar, tocando Slayer já. Não, cara. Olha o vermelho desse verde mesmo, que tem uns quatro olhos. Gordo! Gordeio! Gordo! Nossa! Olha ele, velho, caralho! Parece um sapo, velho. Nossa, velho, que coisa terrível, cara. Olha, tá vendo, crianças? É por isso que vocês não devem fazer cosplay. Olha o parece tá idético lá, o azul no fundo lá. Cara. Muito bom, né? Caramba, ele tá muito com cabelo de Travis Fashion Rock, tá ligado? O Easy, tá ligado? Caralho, velho, que trabalho travesti também, né? É a Cher, mesmo do Twister Cheater, cara. Soldado Hitler, meu Deus. Cara, essas imagens, elas representam muito a Tropa Gnil, cara. Por exemplo, esse é o legado da Tropa Gnil. É isso, cara, a Tropa Gnil é isso. Exato. O mais é ótimo, né, cara? Eu tô vendo a dancinha deles, né, cara? É, cara. Fala, cara, vou dizer só uma coisa. Pinta esse cara de verde. Olha o Beaker. O Beaker. Caralho, velho, tipo... Mas isso... Bom, então eles foram chamados lá, né? Tipo, resolver a treta. Exato. Aí eles chegam nesse intervalo entre o Vegeta... É, sim, e quando eles voltam quando ele desperta o poder no grande patriarca do Gohan, na verdade eles vão andando devagarzinho, que é pra não chamar a atenção, já que eles sabem que o Vegeta tá monitorando a área. Só que nesse meio do caminho... O Vegeta sente de muito longe as forças especiais Gnil chegando no planeta. E acaba que coincide justamente com o Kuririn aumentando o poder dele ao máximo para ir despertar o poder do Gohan. Acaba que o Vegeta encontra o grande patriarca e a galera. E ele percebe que as forças especiais Gnil chegaram, então eles não tem mais tempo pra porra nenhuma. Aí o Vegeta bota o terror, diz, os caras aí são muito piores do que eu. Vocês me deram a imortalidade, eu deixo a merda do planeta de vocês em paz, tá ligado? Eu nunca mais volto pra aquela Vegeta sempre com esse papinho, né? Vegeta sempre com esse papinho. Pois não, velho. Não, deixa pra mim. Não, cara. Eles vão olhar pra ele e dizer assim, não, cara. Não, cara. Aí o grande patriarca fala o D&D, na verdade, fala o grande segredo. Que, na verdade, as esferas do dragão de Namekusei, elas dão três pedidos, tá ligado? Não é um só como na Terra. A diferença é que na Terra você pode pedir ressuscitem todos do dia 25. Aí ele vai e ressuscita todo mundo num intervalo de menos de um ano, né? Sim. E na Namekusei não, só dá pra ressuscitar um por vez. Não tem essa mamata. Apesar de ter mais pedidos, não tem essa mamata. Mas tem a vantagem de ressuscitar quantas vezes você precisar, né? Ah, é verdade, já, é só ressuscita uma vez. Isso é muito útil pro Kuririn. Fuiante, tá vendo? Vou fazer um plano de presidente que garantir que eles vão me cruzar aí pra ele, cara. Eu, no, cara, no lugar dele, eu teria ficado morando e não me cruzei, cara. Pois é, velho. Muito mais negócio. Você teria ficado morrendo e não me cruzei, né? Caraca, velho, é um cosplay pior do que o outro, velho. Cara. De estar cosplay Dragon Ball na internet, velho. É a fauna que aparece. Quero que você repare em uma coisa: o Superboy lá atrás, o boy parece que tem bigode, velho. Ele pode crer, cara. Deve ser um Superboy mexicano, cara. Na verdade, ele é um Kuririn. Que bosta, cara. Olha, tem o Asso lá atrás também, cara. É aquele cosplay, ó, de outro ângulo. Ai, meu Deus do céu. Tem o Asso com a roupa do Superboy. Caralho, não. O Kirill tá se achando demais, velho. Ele tá se achando rei. Tô abalando, velho. Tô abalando. Tá ligado que ele possivelmente, pela pintura que ele tem no rosto, ele é negão, né? Pode ver que ela tá muito mais escura do que ele via. Negão é o azul, cara. O azul é. Então, é o azul. É. Isso. Falando que Neil. E tá ligado que a calça dele tem a marca da Nike. Ele tá de tênis, ele não teve dinheiro pra comprar foto igual o outro. Não teve dinheiro de sapatinho, não. Puta merda. É porque vocês não entenderam, cara. Porque o Botter, ele é o mais rápido do universo. Então ele usa o tênis. Ah, ele é velocista. Ah, né? Tem que ver um tênis muito bom. Ele tem que usar Air Jordan. Voltando, senão a gente não termina hoje. Pois é, o Vegeta acaba convencendo Gohan e Kuririn a juntar as esferas do dragão e cada um faz um pedido. E eles vão pra onde estão as outras seis Dragon Balls. Só que na hora que eles chegam com as Dragon Balls, que eles chegam no lugar que tem as Dragon Balls, a equipe de Neo chega, tá ligado? E rouba todas as sete de uma vez só. Muito... Mas eles se fodem porque eles também não sabem como usar, né, cara? Essa é a melhor parte. Só que descobrem lá na frente. Nisso, o Gnil diz que vai levar as esferas embora. O Gordon diz que vai matar os boys. E todos os outros ficam esperando, tá ligado? Que eles são um monte de mongoloide. E cara, eles são retardados demais. Na verdade, eles são grandes capivaras humanas, tá ligado? Um bando de mongol com super poder, tá ligado? Eles ficam jogando Jokenpô, tá ligado? Fica um prometendo pudim pro outro, se deixar destruir. Não, deixa eu matar esse aqui. Não, ele é meu. Não, eu lhe dou um pudim. Cara, é muito... Aí tem as grandes lutas da saga, que é o... Como é o nome do maluco do cabelo vermelho, que eu acabei de esquecer? Cabelo vermelho ou de... O grandão, Rikun. Rikun, Rikun. Ah, o Rikun. É o Rikun contra o Gohan, eu acho. O Gohan não, e lutam, o... eles lutam contra o Gurdo primeiro, não é? Ah, verdade. Não, o Vegeta mata o Gurdo. Não, sim, mas o Vegeta mata, mas ele estava apanhando pro Gurdo, porque o Gurdo parava lá o tempo e tal. Ele para o tempo. Isso, aí... Eles falam que, na verdade, eles não é questão de ser os mais fortes. É questão que eles têm algumas habilidades especiais. Só que meio que eles ignoram isso tanto com o Rikun quanto com o Izzy, tá ligado? Nenhum dos dois tem superpoder. Sim, cara. Assim, diferencial, né? Essa parte eu acho legal contra o Gurdo lá, porque ele parava o tempo, né? E, cara, quando ele parava o tempo, ele via que eles estavam muito em cima, porque eles eram muito rápidos, né? Aí parava, tava o Kuririn em cima dele já, assim. E eles ficavam... Aquela cara assustado, respirando assim... Uhum. Ele não tinha nem tempo de recuperar o fôlego. Exato, cara. E o pior que é o seguinte, que é quando você vê a dependência deles dos scooters mesmo. Porque o Gordon, todo mundo passa o scanner lá e cada... Tipo, o Gohan tem 1000, o Kuririn tem 1100, tá ligado? E eles estão segurando o poder. Aí, do nada, os bichos estouram o poder, vai pra cima de 15000. Tá ligado? Aí... Foda é o Gordon, tá ligado? Caralho, velho, que porra é essa? Ele fica muito cagado. Né? Porra é, cara, para de mandar imagem, filho do maluco. Tá direito pra debaixo do sovaco do maluco, velho. Caralho, o cara chegou a fazer um... A orelha ficou massa. Não, as linhas do braço ficaram massa, cara, também. Ele obviamente teve tempo nessa porra. O tronco tá mal pintado, tá parecendo que ele tá desbotando. Sim, cara, a orelha lá perdendo a... Vamos continuar, por favor. É, pois é, então... Não se distraiam com essas merdas. Ele está perguntando acaba... se o círculo tá doente. O Gordon acaba usando a técnica especial dele lá, que ele para o... ele não para o tempo, ele congela as pessoas. Isso, os mortos. E ele vai matar o... Exato, ele vai matar o Gordon. Só que o Vegeta vai e tora a cabeça dele. E ele continua falando sem a cabeça. Isso é normal, isso sempre acontece. Aí o Rickon fica puto e, não, mas a gente tinha combinado. Ele disse, não, vocês combinaram. Foda-se vocês, seus bando de retardado. Eu não combinei nada. Exato. Pois é. Aí eles começam, eles começam a tomar um couro, né? Do... É que o Rickon é muito forte, velho. Apesar de ser mais fraco do que o resto da galera lá, mas ele dá um pau até no Vegeta. E não adianta, tipo, o Kuririn, se eu não me engano, ele desmaia com uma porrada só, tá ligado? Ele quebra todos os ossos. E o único chute do bicho, o super Kuririn, tá ligado? Que tava todo empolgado. Ele tinha todos os maiores poderes possíveis pro humano. Exato, e acabou com um chute do cara, tipo um chute bem aleatório, tá ligado? Não foi nem muito forte. Sim. Não, é uma tapa, tá ligado? Com as costas da mão. O chute quem leva é o Gohan. É, o Gohan, Gohan tomou no pescoço ali, assim, já cai podre também. E a gente aprende que quando alguém quebra o pescoço, não morre de uma vez. Ela fica viva lá, por um tempão. Pois é, acontece várias vezes. Então, 58 episódios depois, chega o Goku. Pois é, e quando o Vegeta tá todo fudido, o Gohan tá com o pescoço quebrado. Mas isso aí depois eles colocam o... Eles colocam o Gohan e o Kuririn nas máquinas lá, não tem um lance assim. Não, isso é bem depois. É, mais tarde. Na verdade, quem cura eles é o Dendê. Eles descobrem que o... Ah, não. O Dendê é só depois. O Dendê é depois que ele mostra esse poder dele. É, exato. Na verdade, eles ficam... eles levam realmente uma grande surra. Eles tentam sacanear o Rikun perde os dentes, tá ligado? Que ele vai soltar um daqueles super ataques. Cara, o bicho fecha a boca dele com um chute, tá ligado? É muito foda. E ele fica falando, ó, fica banguela, cara. Pois é. Caralho, que merda é essa, Flammer? Dessa vez só fui eu. Caralho. Pô, cara, eu pedi pra parar de mandar imagem de cosplay de Dragon Ball. Que caralho, que passou É, com certeza, é o Piccolo do Sertão. Esse é um verdadeiro, cara. O Piccolo do Sertão, puta que pariu. É um calangão, cara. O Rikun fica puto, dá uma porrada no Kuririn, o Kuririn quebra todos os ossos, lasca o Vegeta fica com o braço semi-pendurado lá, sem poder mexer, e o Gohan quebra o pescoço. Aí nessa hora chega o Goku. E aí é que começa a putaria, tá ligado? Aí vê que ele tá foda pra caralho, tá ligado? Ele, no meio do caminho, ele conseguiu treinar com a gravidade aumentada em 100 vezes, tá ligado? E ele disse que é a primeira vez que ele não tá nervoso pra uma luta, tá ligado? Que ele, meio que ele tá tranquilo. Exato, que ele tá realmente convencido, que ele tá muito forte. E... ele chega, tipo, o poder de luta dele é 5 mil, tá ligado? Só que ele acaba usando o poder dele de uma maneira tão rápida que nem o detector, nem os próprios Gohan e Kuririn conseguem saber que ele tá super forte, tá ligado? Eles continuam achando que ele tá tão forte quanto tava na Terra. Eu acho que é engraçado que ele chega e o Kuririn vai contar quando ele... Tipo, ele encosta no Kuririn e sabe tudo, tipo... ele bota a mão na cabeça. Ele desenvolveu esse poder não sei quando, né? Mas, tipo... E ele fala, tá ligado? E como é que você aprendeu isso? Ele disse, eu não sei, eu pensei que se eu botasse a mão na sua cabeça, eu ia saber. Tá bom, então. Ah, e aí? É tipo um super-homem dos anos 60, cara. Pois é, ele foi desenvolvido. Nada, pô, né? Mas tudo bem, vamos. Cara, essa pose diva dele é fantástica, velho. Rikun. Essa pose diva é fantástica. As poses deles eram todos uns trecos. Dança da vitória, caralho. Fazer uma pose. Ele verrando a dança, cara, que era muito bom. Não, peraí. O quê? Não, peraí, vamos fazer direito agora. Não, vamos fazer de novo. Vamos tentar a posição 34 agora. Tá bom. Dança da vitória agora. Pois é, e aí é que começa o cacete, né? O Goku trouxe. Parece que só três sementes sobraram no meio do caminho. Três sementes. Ele dá uma pro Gohan, que tá com o pescoço quebrado. Ele dá uma pro Kuririn, que os dois levantam, e ele fica só com uma. Aí ele olha pro lado e diz, não, tem que dar pro... Acaba dando pro Vegeta, tá ligado? Aí começa os Paranauê. O Rikun vai fazer uma dessas super poses dele, leva um soco na barriga e desmaia, tá ligado? De uma vez. Aí o Rikun e o... O Botter e o Izzy acabam tentando enfrentar o Goku, mas tipo, nenhum dos dois consegue nem atingir. Aí nesse meio tempo o Frieza descobre que não é só reunir as esferas, tá ligado? Tinha um código secreto que nunca foi mencionado antes. E as pessoas simplesmente diziam aleatoriamente, realize meus desejos, e acontecia. Pois é. Lá em Namekusei tem que falar na língua deles. Na língua de Namek, pois é. Que é uma língua bizarra que parece, tipo, sei lá, eles ficam falando. Sei lá, é, eles inventaram Dragon Ball, ela aparece. Parada Nicto! Aí vem o Fazer o deflango. Fazer o deflango sem desconto. 5 leal. Não troca. Mídia boa. Mas é. Acho que aí fica aquela putaria do Izzy do Botter tentando matar o Goku. Exato. Goku mata o... Qual que ele mata? Ele mata o... Ele não mata, ele desmaia o Botter. Ah, é isso, ele desmaia o Botter. E sai correndo. Aí o Vegeta chega e explode os dois, tá ligado? Explode o Rikun e explode o Botter, tá ligado? Ele diz que essa merda não tem que deixar ninguém vivo, que é só mais problema. Exato. Aí o Rikun, o Frieza vai atrás de um grande ponto de energia pra perguntar qual é o código. Ele acaba sendo o grande patriarca, foi o único ponto de energia que sobrou. Ele e o Neo, né? Pois é. E o Neo volta com o Izzy pra enfrentar o Goku. Aí é quando eles colocam lá a parada da medição de poder. E o Rico, ele chuta que mais ou menos o Goku tinha uns 85 mil de poder. Aí ele disse que por isso que a galera não tava vencendo. E ele era do... Ele conseguia camuflar o poder. Ele camu! Ganhei! Pois é, então o maluco acabou. Vai enfrentar o Gnil e ele pede pro Goku lutar sério. Aí ele vai e usa o Kaioken, fica em 180 mil, tá ligado? E o bicho vai vendo os números subindo, 45, 60. Não, quando chegar em 85 ele vai estabilizar aí. 90, 95, 100, 110, aí já começa a suar, tá ligado? 120, 150, 180, e ele para, né? Aí o bicho, como assim você tem 150, 180 mil de poder de luta? E ele, né, eu ainda tenho outras técnicas que eu posso usar. Aí, é mais de 150 mil. É. Nesse meio tempo, o Frieza acaba lutando contra o Neo, tá ligado? Que é uma luta foda também. Que o Neo não, e é massa porque... Peito. Ele fica cortando os pedaços do cara e o cara não para de lutar, meu. Personagem massa isso aí, cara. Personagem massa dessa saga aí. Mano, não, ele é muito foda, velho. Eu quando tô jogando Dragon Ball no PlayStation, eu sempre boto o Neo no meu time, tá ligado? Quando ele aparece como personagem. Não, mas depois acontece um negócio massa com esse personagem, né? Que daí é quando o Piccolo vai pra mim, quer dizer. Pois é, nesse meio tempo, o Frieza percebe que tá sendo enrolado, E o Goku acaba sendo trocando de corpo com o Gnil, aí que é o... Essa parte fica uma esteirinha muito escrota, velho. Essa parte eu achei muito escrota, cara. Que é o Gohan imaginando o Goku como o Gnil andando na nuvem voadora, tá ligado? Fazendo as poses. Pois é, velho. É muito escroto. Eles acabam lutando, o Vegeta mata o Izzy. E o Gnil acaba sendo derrotado na cagada pelo Vegeta, porque a mente e o corpo de Goku não tinham sincronizado. Que como o Goku acabava escondendo os poderes, né? Não lutava como as outras raças, né? Com 100%, ele não conseguia utilizar todo o poder dele. O Frieza continua lutando lá com o Neo e o Goku já tá todo fodido, né? Vence o Gnil, mas na verdade quando ele vai tentar trocar corpo com o Vegeta... O Goku joga um sapo na frente e o Gnil se transforma num sapo, tá ligado? Nossa, o sapo Gnil durou muito tempo também, né, cara? É, velho. A piada ficou recorrente por muito tempo, velho. Ficou, ah, os caras usaram isso pra caralho, né? Tipo. vamos encher linguiça aqui nesse episódio. Vamos botar o. Pois é, velho. Acontecendo é. Alguma coisa com o sapo. Botar o sapo de Nil falando com a Buma. É. Pois é. Cara, ela e ele troca com a Buma, ah, também. Teve isso também, ele né? Ele troca cara? Com a Buma, cara, depois. Que pariu, velho. Que escroto. É que o anime eu lembro pouco. Que eu li é, mais eu tô pensando no mangá. Eu tinha esquecido, eu tinha apagado essa parte da minha memória. É muito filoso, velho. Cara, filler é uma merda, cara. Ah, que isso. É, pois é, como não tem mais câmara. Ou, como não tem mais Semente dos Deuses depois dessa luta. Eles vão pra câmara. Levando... Exato, deixam o Goku lá na câmara enquanto eles esperam alguma coisa pra poder fazer o pedido. Eu acho que é o Kuririn trazer o Dendê, né? Que é o único que consegue falar a língua dele. Chama o baiano! Traz o Dendê. Isso. Chama o baiano. Pois é, o Freeza percebe que o Neo tava só enrolando ele. Né, que pra dar tempo do ou o patriarca morrer ou a galera fazer o pedido. É, e o Vegeta vai descansar também. Pega o Dendê, vai o Gohan e o Kuririn pra tentar fazer um pedido. Aí acaba sendo que o primeiro pedido é pro. O Piccolo renascer. Está o Piccolo. Exato, Piccolo renascer. Vou trazer o Piccolo pra... Que aí volta a Esfera da Terra também. É, pra voltar à Esfera da Terra, exatamente. Justo. E o terceiro, é o Vegeta chega, só que eles ainda não usaram, só que o Patriarca acaba morrendo. E morreu. O Goku continua se recuperando e o Freeza chega, tá ligado? Só que eles fizeram a merda de fazer o pedido e, tipo, mandaram o Piccolo lá pra puta do... Puta que pariu do Dinamekusei, tá ligado? Não foi do lado dele. Não. É, nesse caminho. O dragão troll, né? Cara? É, exato, tá ligado? Ele botou Yu Mab no final, tá ligado? Não botou fé, fodeu. Pois é. É tipo aquele gênio. Quando o cara tá jogando Dungeons and Dragons e deu o mestre, aquele cara mais escroto do mundo. E o cara pega e fala assim, não, o cara tem a magia desejo, né? Que é uma das magias mais poderosas de Dungeons and Dragons. O cara fala, não, eu desejo 1 bilhão de peças de ouro. Aí o cara olha pra cima e começa a chover moeda e cai 1 milhão de peças de ouro em cima do cara. É mais ou menos essa a ideia do negócio. Pois é. Fuder com o player. Só que isso foi bom, porque por mais que o Piccolo esteja um pouco mais forte por ter treinado no planeta do Senhor Kaiô, ele ainda não é foda o suficiente, ele vai acabar se encontrando com o Neo e se fundindo com ele. E isso. O Piccolo fica malucão, assim que funde com o Neo, tá ligado? E diz, esse é o meu super poder agora, e sai voando feito mas maluco. Tá qualquer ligado? Coisa, é coisas já. Ele fica super poderoso. Tipo Kuririn, né? ele fica meio Kuririn, tá ligado? Tô foda agora. Acontece a mesma coisa que acontece com o Kuririn, na verdade. É, exato, leva outra surra. Ele até que demora um pouco mais. É, ele leva um pouco mais, tá? Mas eles já estão... Ah, tá, e ele... Ah, mas ele não peita o... Pera aí, mas ele não peita o Freeza sozinho, peita, cara? Peita. Seguro Freeza, segura a transformação. O Vegeta, Gohan e Kuririn começam a enfrentar o Freeza. É, nesse meio tempo, o Vegeta descobre, né, a parada que o Dendê cura os outros e ele fica, ah, já sei, vou ficar mandando esse boy me matar. Cara, eu e adoro me recuperar essa pra ir aumentando o terror. O Vegeta tá provando que é o mais inteligente dessa série ainda. Porque daí a gente esquece também de que tem o esquema de que é o seguinte, o Saiyajin, toda vez que ele se machuca e ele se recupera, ele é até recupera, a volta mais forte. E ele fica mais forte. Então ele fica pensando assim, se eu levar um golpe fatal e esse cara me curar, eu vou voltar muito mais poderoso do que antes. Vou voltar mais fodido, aham. Exato. Ele, é, fica, ele pensa, pronto, vou pedir pra um desses filha da puta aí me fuder até não poder mais, e o cara vai me curar, vou voltar foda pra caralho, vou chutar o cu do Freeza. Beleza. Simples, o Vegeta dá um golpe nele mesmo, não é? Ele pede pro Kuririn. É tanto que o Kuririn prova mais uma vez da sua insignificância. Ele, não, mas eu não tenho um nível pra machucar você. Aí ele, calma, seu verme, eu vou abaixar meu poder ao limite mínimo. Tá ligado? Eu adoro essa parte, cara. Porque aí o Dendê vira troll. O Dendê, não vou te curar, cara. Tu matou toda a minha espécie. Tu se fode aí, né? Cara, isso é muito foda, velho. É, e nesse tempo o Piccolo chega e começa a enfrentar o Freeza na primeira transformação dele, aquela transformação boi lá. Sim, boi, né? Que normal. Fica um chip gigante. Ah, exato. É, é, e ele tá lutando de igual pra igual com o primeiro Freeza, né? Primeira transformação. Ele tá fodão, cara. Ele tá foda. Pois é. Só que o problema é que ele não sabia que o Freeza se transformava ainda mais duas vezes. Duas vezes. Aí ele vira aquele alien na, da cabeça de cacete, tá ligado? É, não, mas pera, é o alien. Mas é o alien sem nariz. Peraí, mas antes dele se transformar o alien de nariz, o Kuririn não morre? Não, ele leva a chifrada. Calma, cara. E é quando ele vê o Dendê. Ah, tá. Desculpa, ele toma a chifrada e dele fica fudido, tá. Aí o Dendê vai e cura ele e o Vegeta faz essa conexão com a gente. Antes. Isso. Pois é. Aí o Kuririn melhora, né? E o Freeza se transforma na segunda. E tipo, ele fica muito mais forte mesmo. É, e o Piccolo já não consegue mais, tá ligado? Acompanhar aí o. O Freeza fica usando aquele golpezinho safado lá. No jogo também é uma merda isso aí. Ele pega o cara e fica nessa manha, o cara não sai do campo. É foda. O Piccolo quase morre e o Vegeta consegue finalmente que o Dendê cure ele. Cara, só que o mais engraçado. É, também. É, o Dendê leva um chute do Vegeta, tá ligado? Assim que ele com seu verme. Então, Vegeta dá uma puteada nele porque ele não tinha curado antes, né? Quer dizer, muito foda. Pois é, velho. Filha da puta. Aí o Vegeta chega e o Piccolo é curado. Só que ele diz, não, Piccolo, você não aumenta seu poder. Eu já aumentei o meu. E ele acaba indo pra cima com toda do Freeza. Só que o Freeza ainda tá muito mais forte que ele. E ele vai e antes disso, o Freeza só pra sacanear se transforma na terceira fase dele lá, que ele fica menorzinho. Só pra trollar, né? Só pra trollar, porque ele já ia ganhar naturalmente. Ele já ia ganhar normalmente. Aí ele se transforma no Piccolo alienígena. É. No vibrador. Ele tá com a cabeça do Kuririn, tá ligado? Dá pra botar aqueles pontinhos na cabeça dele. Aí como é o nome dele? O Vegeta acaba levando uma surra mortal, tá ligado? E ele, o que ele pensava que tinha aumentado, ele aumentou pouquíssimo da velocidade e, tipo, não fazia diferença pro um maluco que tava usando em 700 mil de poder de luta, tá ligado? O Vegeta ali tinha, sei lá, 100 mil, 150. Era uma merda. É, e aí vem uma das cenas mais lamentáveis, né? É nessa hora. É, o Vegeta começa... Acorda, tá, isso é. Goku acorda, chega lá no campo de batalha, vê lá o Vegeta lá todo... Levando todo uma surra morta, tá ligado? Uma das maiores surras desse desenho. Pois é, velho, é massa que ele segura o Vegeta com o rabo, tá ligado? E fica dando murro nas costelas nas costas do Vegeta pra ele ficar cuspindo sangue. Isso. Muito escroto. Aí o Vegeta cai lá no chão, o Kuchar perto dele e começa a chorar, cara. Puta que pariu, cara. É, ele vai e pede, oh, Goku, você, Saiyajin, não sei o quê. Aquela merda, né, velho? Puta, isso foi lamentário, cara. O Vegeta tá chorando desse jeito. É. Eu sou o príncipe do Vegeta. Boa. Cara, não disse a personalidade dele, nem a pau aqui, velho. Não, mas assim, por mais escroto que seja, eu ainda... Eu acho legal, tá ligado? Porque assim, era a única forma que você veria o Vegeta... ter esse sentimento, tá ligado? Era ser derrotado pelo cara que explodiu o planeta dele, tá ligado? Ah, realmente, dá pra explicar. Mas eu acho que, mas sei lá, assim... cara, eu sempre tive por mim que o Vegeta tava cagando pro planeta dele ter explodido, cara. Não, com certeza, mas aquela questão, né, por mais que ele não gostasse do Freeza e ele cagasse pros outros, ainda era orgulho, tá ligado? Que ele tinha orgulho. Era questão do orgulho Saiyajin, né, cara? Tanto que ele fala, ele pede pro Goku matar o cara. É, então. O Vegeta no começo, ele é meio. Não é racista, meio nazista, né, cara? A raça dele é superior e ele tem orgulho dela. O cara que tá com todo mundo, o cara. Ele era o príncipe Saiyajin. É, apesar de nunca ter assumido nada, né? Ele era a princesa Disney. Aí ele chegou pro Goku e pediu pra ele dar um banho no Freeza, né? É. Ele é o regente de uma raça que não existe mais. O cara tá humilhado. É. Pois é. Então assim, o Goku acaba lutando sério com o Freeza. Só que ele percebe que, por mais que ele esteja lutando meio que de igual pra igual, ele tá começando a perder, porque o Freeza simplesmente não tá cansando. E ele percebe que o Freeza não tá lutando com todos os poderes dele. Ele chega ao... Ele se liga disso. Ele usa um Kamehameha aumentando o Kaioken lá e tal, e tipo, o Freeza só segura com a mão, o máximo que Freeza fica puto porque ele machucou a mão, tá ligado? Com esse nível de poder. Aí, não, e é massa que essa luta toda, no início, o Freeza fica até, não, pra ficar a luta emocionante, eu vou usar só os pés, tá ligado? Sim. Ele fica um tempão, aí o Goku fica puto lá, que tá começando a perder, e dá uma mordida no rabo do Freeza. É muito trapalhão, porque a luta tá muito séria, velho. Tá muito massa. E de repente o Goku vai e enche a boca e dá uma mordida no rabo dele. Mas é a cara do Goku isso, velho. Pois é, velho, é muito foda. Antigamente tinha mais dessas coisas no Dragon Ball, né? Nas sagas bem antigas, assim, quando ele pequeno, ainda tinha esses negócios de ter umas coisas engraçadas, assim, durante, né? Tinha a porradaria, mas sempre foi muito mais divertido do que sério, né? Tipo, ele pegando aquele bastão dele. Que cresce, acertando no cu do cara. A luta com o General Blue, cara. Caralho, a luta contra o General Blue é foda porque ele fala literalmente que odeia mulheres, tá ligado? Essa rachada feia. A Bulma tentando seduzir o cara. Sai pra lá, mulher, não gosto dessas coisas não. É muito escroto, velho. A luta contra o ninja é púrpura também, mano. É, que ele enfia o bastão no cu do ninja. Ele tá correndo com o bastão. Voltando pro Z. Ah, pois é, o Goku vê que o Kamehameha, que era tipo, o melhor golpe dele, falhou. Ele resolve então tentar uma Genkidama, só que tipo, não uma Genkidama normal, porque tinha pouca gente no planeta. Então não, ela ia ser pouca, ele ia acabar. Planeta de bosta, todo mundo morto, né, cara? Exato, esse planeta de merda. Aí ele acaba fazendo uma Genkidama com os planetas ao redor, tá ligado? Ele faz tipo, sei lá, a porcaria tem mais de 50 metros de diâmetro. E ele fica lá, só que ele tem que ficar um tempão com o braço levantado. Daí a galera tem que segurar o Freeza, né? Exato, porque o Freeza começa a bater nele com todo o caçamba. Aí ele cai perto da água e o Freeza percebe que tem uma luz mais forte, tá ligado? Quando ele olha pra cima, tem a porra de uma bola de energia absurda. Aí quando ele vai destruir o Goku... É, aí quando começa, né, o... tá um pouquinho mais claro, só tem uma bola de luz do tamanho do Maracanã na cabeça dele. Pois tá um pouquinho mais claro, não tá entendendo isso aqui. Pois é, muito escroto. Aí fica lá o Piccolo, o Gohan, o Kuririn, todo mundo ajudando. E quando finalmente ele tá pronto, ele joga em cima do Freeza. A galera, tipo, ele dá o mesmo tom que a saga terminou, tá ligado? Todo mundo... meio que rindo, forçado, tá ligado? Ah, a gente conseguiu, não sei o quê. Aí o Freeza levanta da água, tá ligado? Com metade do rabo cortado, um olho fechado, que levou um corte todo fudido. Aí ele, primeira coisa que ele faz, matar o Dendê, tá ligado? Pra parar de curar os outros. Tá certo. Pois é, tá ligado? Aí ele vai e quase mata o Piccolo. O Kuririn tenta... o Gohan, eu acho que ele chega a lutar um pedaço, mas não aguenta. O Goku tá muito fraco, ele não tem mais, tipo, energia, nada. Finalmente ele percebe que ele devia ter escutado o Senhor Kaiô, né? Que não se mexe com um maluco que tem um milhão de poder de luta, tá ligado? Por mais que ele não tivesse usando Serra ainda. Aí o Freeza faz o maior erro, ele vai matar o maior bucha de todos os tempos. E por algum motivo o... Não, calma. Agora a gente vai ter que dar o valor devido ao Kuririn, que graças ao Kuririn, o cara vira o Super Saiyajin. Porque não bastava Freeza ser pai, filho e Espírito Santo. Teria a precisaria do Kuririn ressuscitar no terceiro dia. Kuririn morreu pelos pecados de Dragon Ball. Kuririn é o Lázaro. Kuririn morrendo pela... Kuririn morrendo pela segunda vez, né? Vamos frisar isso. Exato. Segunda vez em menos de 24 horas. Exato. Na verdade, a raiva do Goku é justamente porque... O Kuririn morreu uma segunda vez e ele só tá pensando nas esferas da Terra. E sim, vai... ele não podia ressuscitar mais, né? Exatamente. Só pode ressuscitar uma vez. Aí o Goku finalmente, depois de 5 episódios enrolando pra aquela transformação... Ele fica puto pra caralho. Fica puto pra caralho e acaba se transformando no Super Saiyajin. O Freeza troca, sei lá, 4, 5 golpes com ele e percebe que o nível de diferença aumentou muito. E ele diz que finalmente vai lutar sério, só que antes ele joga um poder no planeta, tá ligado? Aí todo mundo pensa que vai explodir, só que, na verdade, o Freeza ficou com tanto medo de explodir junto com o planeta que acabou segurando o poder e mandou meio que pra ele explodir em 5 minutos. Ah, tinha 5 minutos mais demorado. Exato. Mais longo de toda a história. Pois é, são uns 15 episódios essa merda. 5 minutos que levou 3 meses pra passar na TV. Mas sinceramente, de toda a saga, a transformação, a primeira transformação do Super Saiyajin é a parte mais foda. Pô. Ah, toda, com certeza, cara. Toda essa luta. Assim, se você eliminar a conversaria aleatória, tá ligado? Tipo, desde que eles chegam no Namekusei até o final da saga, tipo, ela é a mais coerente, assim. É, a galera é forte, mas não tá absurdo. Eles têm um inimigo que realmente é absurdo, tá ligado? E fica todo mundo dizendo pra não lutar contra ele, que é o Freeza. E meio que foi uma cagada, tá ligado? A história do Super Saiyajin. Ele é o guerreiro que aparece a cada 1000 anos. 10 mil anos. Que depois todo mundo virou também, né? Exato, virou. Tem um episódio do Dragon Ball. Como é que é, né? Dragon Ball de Buu, que ele fala que Super Saiyajin virou liquidação. É, exato, cara. Todo mundo é essa porra. Pois é, o Goku fica lutando com força máxima e manda o Gohan e o Piccolo embora, né? Na nave, já que o Kuririn explodiu. E o Goku luta, e o Freeza finalmente disse que vai usar 100% do poder dele, só que ele realmente chega a usar, só que quando ele chega nos 100%, ele começa a diminuir relativamente, porque ele não consegue manter. Sim. O Goku finge que vai embora. Eles não usaram o último desejo pra... Não, o último desejo, na verdade... Ah, é verdade, velho! Não, porque o que acontece... Não, os últimos desejos que eles usam depois, né? Não, é porque o que acontece é o seguinte... Eles mandam todo mundo pra Terra com desejo. Menos o Freezer. Exato, o Kami-sama... Até o Gnu, o sapo lá, vai pra Terra, cara. Vai pro então. É todo o ser vivo do planeta, menos Goku e Freeza. É porque o pessoal da Terra reuniu as Dragon Balls e pediu pra tirar todo mundo de lá. Que rápido, né? Que eles levavam meses pra reunir as esferas, os caras reuniam. Tipo, que a lei não ia fazer muita diferença de qualquer jeito. Uhum. Então, ele vai ressuscita a galera na Terra, né? Ele pede especificamente isso, traga todos os seres vivos pra Terra. Só que o Goku continua lutando e o Sr. Kaio fala que é pra ele voltar, só que ele fica puto, porque ele sabe que o planeta vai explodir e se for ressuscitar o Kuririn, vai explodir num lugar que não existe mais e vai morrer logo na sequência. Sim, isso aí. Nem isso teria jeito, tá ligado? Ele luta com o Freeza até o final e o Freeza acaba usando aquele golpe como se fosse duas Kiezan, que é teleguiada, e o Goku fica puto, acaba torando, saindo da frente do Freeza rapidamente, tora o Freeza. Antes de ir embora, ele acaba dando um poder pro Freeza fugir. E quando o Goku tá indo atrás da nave do... Pior, do né? Freeza, ele ainda dá um pouquinho de poder pro Freeza, tipo... Ele não aprendeu nada com os erros dele, né? Se fosse o Vegeta, ele tinha dado, sei lá, um tiro de 38 na cabeça do Freeza e ido embora, né? Pois é, ele já tava na quarta transformação dele, né? Que é a transformação Pit Boy. Careca, bombado. Isso, exatamente. Pois é, Pit Boy é untado em óleo, né? Porque ele é sim. Tudo. Não, aquele sangue russo dele. É, transformação. Mas também vamos combinar, careca, né? Que o forte e acertado. E o Goku virou o Super Saiyajin, que ele é, sei lá, ariano, né, meu? Ele é loiro, do olho azul e... Pois é. Caralho. É, raça superior. Caraca. Que errado, né? É cópia do Super Sonic. Sonic, exatamente. Caralho. Enfim, o Goku foge pra nave lá do Freeza, só que a nave tá fodida. E só que antes dele chegar na nave, o Freeza usa o poder que ele deu ao... O Goku deu a ele tentar atacar ele de novo, que ele, tipo, ele não percebeu que a diferença de nível é muito grande. Aí o Goku acaba estourando ele em um monte de pedaço e vai embora. E termina, na verdade, o Dragon Ball Z termina aí, né? Com o planeta Namekusei explodindo e o Goku não conseguindo fugir. Só que na saga do início da saga de Cell que você descobre. Não, mas ainda aparece, depois da luta aí deles, tudo, ainda tem a partezinha lá deles ressuscitando os Bucha que... É verdade. Eles ressuscitam. E o Vegeta, por sinal, o Vegeta aparece na Terra, tá ligado? Isso. A gente esqueceu que daí tem o antigo patriarca, ele passa os poderes dele pra outro cara, e daí um outro cara vira o patriarca de Namekusei. Isso, o Dendê, ele fica. Ele volta pra Kami-sama junto. Desculpa, eu tô confundindo já. Exato, porque quando eles fazem o terceiro desejo, ou quando eles usam Kami-sama pra trazer o pessoal de volta, o Grande Patriarca acaba vindo junto ainda. E eles ressuscitam o Grande Patriarca e reaparece o último desejo, né? Na verdade, até no meio da luta até isso, que o Frieza tenta usar. Né, o desejo, só que tem que falar em namekiano. Exato, exato. Sim. Sabe. O patriarca pois ainda tinha um restinho de vida ainda para poder usar o. Pois é. Aí no final das contas ele passa o poder para esse outro maluco, né? De Namekusei, e vão criar outro planeta lá na puta que pariu. Eles ficam. Tipo, parece, se eu não me engano, é um. As esferas do dragão parece que agora só demoram 6 meses, um negócio assim. Ele sei que vai todo mundo pra casa da Bulma, inclusive o Vegeta. A esfera de Namek tem muitas vantagens, então, né? Ela é menos tempo. É 120 dias, parece. É um negócio assim. Porque o ano lá, ele é. O ano lá é diferente. É, exato. Elas são do tamanho da tartaruga de Galápagos, né? Então era fácil de achar. Não é aquela bola de sinuca que some no meio das coisas. Exatamente. Pois é, e meio que assim, sem você saber o que aconteceu com o Goku, você só sabe que ele tá vivo, tá ligado? Porque eles tentam ressuscitar o Goku depois. É, ele disse que não pode porque ele tá. Exato, que ele não pode ressuscitar alguém tá vivo. Eu acho engraçado que eles pedem pra trazer ele de volta, pra trazer ele deles. Não, ele se recusa. Ele pergunta ele antes. Que... o dragão não, é porque é a regra da Dragon Ball. Você não pode fazer um pedido mais forte do que o usuário, né? É por isso que eles não podiam pedir pra matar o Frieza, matar o Vegeta, porque eram poderes que superavam o criador das esferas. Que era uma boa ideia, né? Tinha toda uma lógica, fazia um é que sentido. É que as esferas... Eles chegaram a pensar nisso quando o Saiyajin vieram, né? Isso. Pois é. Provavelmente foi o Kuririn que deu essa ideia. E foi, na verdade eu acho que realmente foi o Kuririn, tá ligado? Mas as esferas, acho que depois disso aí, cara, viraram muleta pra selo Entei de tá tudo bem agora, né? Porque pra tudo, cara, pra tudo eles usavam as esferas. Os caras queriam pedir pizza, eles pediam pra esfera, velho. Caralho, não tô conseguindo abrir essa lata aqui, puta. Vamos fazer um pedido. Shenlong, tá ligado que... No final da saga do céu, sobe um pedido, né, nas esferas, porque ressuscita todo mundo. E e o Kuririn pensa, ou não, o Yantia pensa em pedir um diamante, tá ligado? Pra namorada dele. Tipo, o pedido mais escroto possível, tá ligado? Sim, cara. Mais escroto, já pediram uma cara. Era aquele pedido escroto do Dragon Ball, né, cara? Que a Bulma queria. A Bulma queria ficar. Como é que ela? Queria ficar rica? O namorado, ela queria um namorado. Ela queria um namorado. Ela queria um namorado. O Yantia queria perder o medo de mulher. O Yantia parece um certo colega nosso. Mas que ele tá namorando agora, a gente não pode falar mais. Ô, mas o Yantia, viu? Eu sigo falando que o Yantia era o mais foda, que ele pegava a Bulma, ele pega a mulher ainda, cara, tá ligado? Tipo, ele desistiu das lutas, ele viu, a luta não é pra mim, e foi lá. Buceteiro, falei na luta. Você é buceteiro! Aí foi pegar a bomba, o Vegeta começou a pegar e falou: essa luta também não é pra mim. A luta não é minha. Tá foda, né, velho? É difícil, se ele fosse pelo menos igual o Kuririn, que é o homem, o ser humano mais forte do mundo. Caralho, velho, muito, muito escroto. No final dessa saga termina com o Goku sendo o mais forte. O Vegeta fica em. Assim, né? Da galera que tá na Terra. O Vegeta acaba sendo segundo. E o Piccolo fica em terceiro. Eu acho que é nessa saga assim que eu fico mais. Mais decepcionado assim, porque o Piccolo pra mim era o meu personagem favorito. E a partir daí ele meio que. Ele perde pro Gohan. A partir daí, né? Ele começa a perder pro Gohan. Ele dá uma sumida, Franz, assim, né, cara? De importância. A gente tinha comentado isso que no Dragon Ball, geralmente, todos os personagens que aparecem foda no começo, eles vão diminuindo, tá ligado? Tipo, todos eles já lutaram contra o Goku alguma vez e meio que venceram. Mas depois vão sendo tirados de escanteio, tá ligado? Todos que apareceram até hoje no Dragon Ball. E ele o único que não acontece isso é o Vegeta, cara. Que o Vegeta tá sempre ali colado no cara. Ele tá sempre atrás. Ele sempre na verdade, o único que não acontece isso é o Piccolo atrás dele, né, cara? Peraí, um de cada vez. O único que não acontece isso, na verdade, é o Caos, tá ligado? Porque ele é sempre o último. Cara, mas se o Caos explodir perto do Kuririn, eu acho que o Kuririn morre. O Yantia também. Espirrar. Caraca, velho. Espirrar, velho. O Yantia morreu pro Kuririn, que o Kuririn morre. Espirrar, os dois morrem juntos. Imagina o Kuririn tendo uma briga com a esposa. Ele tá fodido. Nossa, caralho, ele não briga. Isso mesmo, cara. Ele não, caralho, vocês têm que fazer um sobre a saga de Cell, que era a saga de Cell é mais escrota do que a. Ele deve ser o mais pau mandado já visto, cara. Vai ser o próximo de Dragon Ball. Depois a gente vai continuar a seguir, tentar seguir essa série. Quando a gente tiver um. A gente vai fazer um outro site, tá ligado? Depois. É um por site, né? Aí a gente vai fazer a terceira parte do de Dragon Ball. Aí já fica o convite aí, Thiago, pra te participar com a gente. Ô, velho. Valeu aí. Quando tiver o próximo, vamos encerrando aí, já deu tempo, já contamos todas as peripécias que acontecem na saga do Freeza. Thiago, quer fazer um jabá aí? Então... Não que eu quero que vocês visitem, porque vocês são um bando de escroto, que meu podcast é um podcast de merda, mas podem acessar aí cueca de fora. .blogspot.com, o CD, ou você procura CDF Cast, de Cueca de Fora Cast. Ah, que é um podcast. A gente fala as mesmas merda que, tipo, quase todo mundo fala, tá ligado? Só que a diferença é que tem dois caras lá que falam pra caralho, feito eu. E a gente fala de anime, porque a gente é boy doido, vocês não gostam. anime, pouco de quadrinho, muito de cinema e videogame. Ô, oh, massa, cara, massa. Você pode convidar o Anubis pra fazer parte do site, então. Ele curte. Não, não, obrigado. Meu podcast tem nível. Mas eu chamei o nosso também, é baixo. E o Godoka lá, velho. O primeiro que a gente gravou, que foi com o Evandro, o Flamme e o... Caraca, eu não lembro quem foi. Foi o Gariba, acho que foi o Gariba. Ah, foi o Gariba, verdade. Isso. Infelizmente ficou datado e não entrou no ar. Cara, a gente fez sobre o PS4 e duas semanas depois já não valia mais porra nenhuma. Lançar, a gente fez o podcast uma semana antes, na outra já não valia mais nada que a gente tinha falado. Tudo que a gente pensou, a Sony e a Microsoft cagaram na cabeça, tá ligado? Exato, mudaram. Olha, nem a atenção safe, ó, que sacanagem. A gente tem um lá com o Zwest e com o Godoking, só que ainda não saiu, que o nosso editor tá de férias. Eu já nem lembro mais do que era o assunto. Eu também não lembro, velho. Eu sei que a gente coisa, fica triste, uma dica aí de um papo que a gente já tava falando antes, cara. Chama o Bruno aí pra editar o podcast de vocês, cara. Fica pronto pra amanhã. É, o Bruno edita aqui muito rápido, cara. Cara, em 20 minutos tá pronto. Você que dá um corte seco, bota uma música de ponto, geralmente ska, e tá pronto. Bota só o barulho do parto, né? Não, geralmente, Alex, leitura de e-mail, eu faço isso. Bota só um parto de fundo. Vai. Mas então tá, galera. Acessem lá a nossa página. Curtam a nossa página lá. Procurem pela Sala da Delícia. Nos sigam no Twitter. Parece que o Gariba tá mantendo aquilo atualizado. Isso é o que ele diz, né? Porque ele é o fodão do Twitter, então eu não me meti mais. Ele é o fodão. O nosso patrocínio do Porto dos Fundos a gente perdeu, então não precisa mais anunciar. Só pra deixar bem claro que eu só não me meti porque eu quero ver o Gariba cair sozinho naquela merda de Twitter. Mas, em off, eu quero falar isso com você depois. The Fall of Gariba. É. Não, eu queria só dar uma última uma coisa pra saga do Freeza, que foram 6 volumes do mangá que foram traduzidos em ligeiros 71 episódios. Porra, velho. Parabéns aos envolvidos, né? Os caras que gostam de fazer. Qualquer outro anime faria em 3. Eu cheguei a assistir aquele. O Dragon Ball, como é? Que foi remasterizado. Dragon Ball Kai. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu vi o gráfico da abertura, né? O trailer. Ah, sim. Caralho, velho, vamos refazendo esse gráfico, vai ficar foda. Aí era simplesmente com áudio 5.1, tá ligado? E sem filler. É, exatamente. Merda. Tiraram os fillers. Também tá ótimo. Eles redublaram, cara. Agora sabe como vamos comparar. Mas mudou as vozes também? Mudou algumas, cara. Alguns dubladores. Alguns dos dubladores morreram, tá ligado? É, então, tá. Não, mas tipo, eu acho que mudou a voz do Vegeta, não mudou? Uma coisa assim. Mudou. Mudou de estúdio, tá ligado? Aí, tipo, a voz do Vegeta tá realmente com a voz de, assim, vilão, tá ligado? Só que não combina. Que a voz do maluco que fazia era muito boa, né, cara? E tipo, você não consegue associar ele à voz do Brock do Pokémon, tá ligado? Ele conseguia fazer realmente o Vegeta muito bom. Sim. Mas então, tipo, o que eu gosto de recomendar mesmo é o DBZ Abridged, cara. tipo, é muito bom. É a, é a melhor versão resumida de Dragon Ball que você pode procurar, cara. Procure no e faz sentido, tá ligado? Procure no, no YouTube, cara. É engraçado pra caralho aquela merda, cara. É muito bom. O Piccolo olhando o Facebook dele sem nenhum amigo, tá ligado? É esse que no primeiro episódio o Nappa morre, aí fica Ghost Nappa! Ghost Nappa, puta! É esse, sensacional, cara, sensacional. Ghost Nappa. Dita, cara, DBZ Bridge é sensacional, cara. E com esse cosplay fudido que o Edson acaba de mandar, eu encerro aqui as atividades do podcast. Vai estar no post, vocês vão ver. Até mais. Eu queria mostrar pra vocês, meu colega, que parece o seu povo, mas não consegui achar aqui. Esse pai é esse aí mesmo, que o Edson mandou. Se bem que é esse aqui mesmo, tá quase da mesma cor. Falou, galera. Até semana que vem. Falou. Falou. É mais. Na parte que o Vegeta tá dançando no bingo. Agora, então, sim, cara, meu Deus, cara. E, tipo, esse filme, ele foi feito assim, vou zoar a porra toda. Só pra fuder com os caras que escreveram Dragon Ball GT e foda-se o resto. Qual é que é o esquema aí? Não, cara. É ruim o filme? Ou... Não, é que tipo, ele é um filme de comédia, cara. Não é um filme Eu não vi, ainda, cara. Vou ter que ver. Ah, então, então é beleza, cara. Tá que nem o Dragon Ball original, cara. Tá, que não era uma série de luta. Então, pra mim tá de boa, voltando às origens. Aquele era uma série de comédia. Chega posto, parece um saco murcho. Ele é um palhaço, praticamente. O bobo. Não, palhaço. Cara, ele briga, pra te ter uma ideia, ele briga com o Majin Buu por causa de um pudim, velho. Caralho. Eu não quase, ainda. Eles quase explodem o maldito planeta por causa de uma porra de um pudim. Puta merda. Acho justo. Eu, tá como bom. Gordo, eu acho justo. Tá, apoia a luta pelo pudim. Apoio isso e acredito que já quase aconteceu. Eu, como alguém que tem uma cicatriz no peito por causa de pudim, eu não curti a ideia. Ó, momento de tensão. Começou a bater uns flashes agora da Segunda Guerra na minha cabeça. É. Igual o cachorro, igual aquele cachorro. Eu tomar banho! Não, eu já tomei banho, cara. Então vem aqui comer um pudim aqui no banheiro. Nunca. Não tinha pudim lá. Ai, cara. A gente ainda vai gravar essa paródia. A gente vai gravar o Jovem Amish. Compre qualquer merda que a gente faça. Compre aqui a nossa caneca aqui pra tomar corote. Pra tomar no corote. Compre a garrafinha de corote personalizada com as melhores frases do Amishcast. As melhores frases do Amishcast, frases como: não, cara! Duro golpe! Pode vir, otário! Duro golpe no fígado. Se fode aí. Caralho, tá chegando. Yo!